Vai guardar o nome da companhia, se for transverso. Pode guardar o no ponto de espera da 1-0-6-7-7-7. Web 5-7-7, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero. Vento de 1-4-0 graus com 1-5 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0-6-7-5-7-7. Paraná, já é retro, passando por calda, 5-8-9-8 ali, pushback. Afirma, senhor, chame táxi 5-8-9-8. E pushback, Hermes 5-8-9-8. Desde 5-7-7, decolou o Zuno 2, chama agora o controle 1-2-0 decimal 8, senhor, bom voo. 1-2-0-8, bom dia, grande. Salvador, bom dia, Webjet, 5-7-7. 5-7-7, bom dia, direto da Leda, vigilância. Direto, Leda, grato. Ok, está aguardando a mensagem pessoal. agora prontos para o táxi Web 5898 com 140 a bordo, 3 horas e 10 até Fernando Galeão. Quanto 0, 3 e 10, Galeão, copiado. Web 5898, tem táxi aprovado via Índia e Alfa. Até o ponto espera pistão 0, ajuste no 0 no 9. Chame pronto para o protocolo de ponto espera pistão 0, 5898. Autorizado táxi até o ponto de espera da pistão 0 no 9. Web 5898, chama quando pronto para o protocolo. Jet 6749, livre pushback, acionamento, chame táxi. Salvador, bom dia, Gol 1995, reporta Índia. Bom dia, Gol 1995, eu controle desça para 2000, altimetro 1019, voa da presente pelo, o Gol 1995. Eu ativo a proa de pelo, descendo 2000, altimetro 1019, Gol 1995. É o X-Ray, contigo? Estimativo, ele é X-Ray. Iniciando o Webjet 5898. Ciente. Informação. Bom dia, Salvador. Bom dia, o senhor 357. Bom dia, 357. Prossiga. Está mantendo 140 a 15 metros da Conde. Ciente, reporte passando o Conde, tá? 357. Ativo, reporta. Aguarde, mantenha a aerovia, reporte passando o Conde, 3517. E reportaremos o Conde. Controle Salvador, boa noite, chamou, bom dia, voo 1804. 1804, bom dia. Tem ainda, perdeu o contato do centro, está descendo, está me cruzando agora o nível 345 para o nível 1160 na ponte. Tente frequência 126.85 para o centro, se negativo retorne a esta, boa noite 04. Confirmando 126.85. Afirmo, se negativo retorne a esta. Pois que, até a informação nós chamamos também 126.85. Então mantenha essa escuta, vamos coordenar com o centro. Ok, as duas parece ou houve um bloqueio ou o rádio foi. Muito obrigado. 898, bom dia, contato radar direto Leda Vigilância, 5898. Direto Leda Vigilância, muito obrigado. Boa noite 04, eu controle na escuta desse controle Salvador, desce para 4 mil pés, altimetro 1019, chegada Ponce, foi a Lagoinha. De Alagoinha, desce para terceira do via até 4 mil, 1804. Firmo. Web Cidade Jet 577, passa nível 150, Recife em 125 decimal 1, boa viagem. Recife 125, 1. Obrigado. Rodrigues, 9 e 4 horas com 15 copiando, táxi aprovado em gel, funciona até o ponto de espera no 0, ajuste no 019, chame pronto para decolagem, ponto de espera da 10. Ok, 3597, agora está em contato radar. Voa pelo, reporte para descida. Voando pelo, tá, 3597. Ok, então 3517, desce para 3000, altimetro 1019. 3000, 1019, 3517. Outro ponto de espera, 1749. 1749, autorizado a linha área de decolagem opção 0, vento de 150 graus com 14 nós. Autorizado a linha de decolagem 10, 1749. Passa nível 130, contato Recife 1251, bom dia. Passa nível 140, contato Recife 1251, bom dia. Muito obrigado, bom dia. Controle voo 1995. Prossiga. Devido à informação aqui, a nossa proa solicita 190 de proa por 10 linhas. Ciente, chame retornando à direção de Pelo. Afirmativo, reporta retorno do Pelo 995. Jet 6749 decolou aos 22, chama agora o controle Salvador em 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, 6749. Salvador, bom dia, Jet 6749, cruzando 1800 pés. Bom dia, Web 6749, contato radar na decolagem, direto Leda, Visma. Já presente Leda, Web 6749. apelo, gol no 995. Gente, no 995, voa apelo, após completando o final da chegada Bonf, livre ILS. Informe estabilizado no LOC, no 995. Estimativa após apelo, chegada Bonf, reportará estabilizado LOC, X-Ray, gol no 995. Jet 6749 passa nível 140, chame agora o centro Recife em 125 decimal 1, 6749. 125 decimal 1, web 6749. Santa 3517 com referências visuais, está livre da restrição de 4 mil pelo? Afirma, está livre. Gente, 3517 livre. Controle é 6749. Prossiga, 6749. Então, se eu poderia confirmar, é 125 decimal 1? Afirmo, 125 decimal 1. anterior alternado aí? Alternado 128, decimal 8. Ok, obrigado. Autorizadora por 3597. Você tinha agora? 3597. Tenente, grato. Sete autorizado, Duna, desce para 2000, 3597. 2000, Vando Duna, 3597. Obrigado. Controle Gol no 995, lesão DLS, com a pista vista. Gente, Gol no 995, 2 milhas para o marcador externo, torre 118, decimal meia dúzia, bom pouso. Ok, 186, bom dia, 995. Torre Salvador, bom dia, Gol 1995. Bom dia, 1995, tráfego avistado, ajuste no 019, cheque trem. Tema ativo, embaixo e travado. 1995, tem pouso autorizado, pista no zero, vento de 150 graus, 13 nós, pista 10, eu estimo que úmida, senhora. A última chuva aconteceu aproximadamente 2 horas atrás, 1995. Ok, ciente, grato, 995. Salvador, Gol 1715, bom dia, informação Índia. No 715, ação de identificação, bom dia, desce para 050, chegada a Ponce. O Gol 1715. Gente, 050 na chegada a Ponce, Gol 1715. Salvador. Fala, comandante, bom posto. Ide. Você me chama lá no salão 234. Ide. 35 no 7 a 5 milhas de Duna, autorizado sinal ILS, forma estabilizada. Autorizado sinal ILS, 35 no 7. Gol no 804, reautorizado para 3000, altímetro 1019, está livre da restrição vertical na posição pelo. O senhor desce para 3000, 1019, Gol no 804, 3000. Zona Lockton 3597. Estão 3597, completa aproximação final ILS, agora 4 milhas do externo, torre 118.62. 118.62, boa. Rodou tá 35 no 7, estabilizado no localizador. Rodou 35 no 7, troca de estado, ajuste no 0 no 9, número 2 para pouso, continua aproximação. Reporte terra, entre embaixo da vaga 35 no 7. Ciente, ajuste no 0 no 9, 35 no 7. Reautorizado a 2.000 pés, livre LS, informe estabilizado no LOC. 7-10 para 2.000, chamada estabilizada no LOC, gol 1804. Sideral 9970, reautorizado para 3.000 pés, 1019. 3.019, Sideral 9970. Zeca, gol no 995. Zeca, grato, telefone, senhor. Externo, baixar travado, 35 no 7. 35 no 7, vento de 1,50 graus com 1,12 de nós. Ajuste no 0 no 9, pouso autorizado, pista no 0, tá 35 no 7. Tive pouso no 0 no 9, ajuste, tá 35 no 7. Confirmando o portal 01 para o gol 99.